70, tá subindo 2000. Gente, vamos fazendo. Chimona 094, do canal da Cisne, eu chamo o controle de chamador, 0028. Comando 0, decimal 8, gol 10, 94. Salvador, gol 1094. 1094, contato radar, sua saída Momo, nível 370. Isso, saída Momo, nível 370, 1094. Mil pés, o voo 962. Sente voo na 962, com motorizado pistão no 0, vento no 003, lá 21. Tem chuva na cabeceira? Ah, sim, no chão da pista, chuva. Atrizando o risco de as últimas informações do campo? Afirmo, 1000 de teto, 3000 de horizontal. Pode chuva no dourado sobre o copo. Gente. 3436, eu vou direto aqui, 4 e desço para 3.3. É, pode bater o perfil? O que já está de tempo dessa chuva para estar lá? Gente. Já está. A chuva está vindo do setor eco, está bem ruim a sinal da 28. Nessa situação, vai manter o setor abatendo as instruções da emissora através do Benjamin, mais literal. Sim, através do Benjamin. Informa ele que na 28 não está chovendo mais, é só aqui na frente. Obrigado, Mike Literal, agradeço, colega. seguir para a Serra Índia com Índia, aguardando transferência mais literal. Gente, aguarde a transferência. Alfa. Senhora, pode descer via o 3436? Autorizado 3000, são 3436, tem impressões. 3000, obrigado. No 094, chame centro Recife, frequência 126, decimal 5, torna 125, decimal 45. 725, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, são 3436 sobre o campo a chuva leve, porém no final do ano zero chuva moderada. Sim, a gente passa a noite de hoje. Lá do 4082. Lá do 4082, chame pelo Salvador, frequência 18.95. 18.95, 082. 3436, autorizado 2006, informe estabilizado na final Electric Street. 2000, enquanto estabilizado na final Electric Street, 3436. 4082, bom dia, continua aproximação, informe visual, último set informado, 1000 pés. Ciente, porta visual, 4082. Confirmando já visual? Negativo, está visual com solo, mas para pista ainda não. Quente. Negativo. Aviso estou com 500 graus, 9402. Tem pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 139, dá uma olhada. Pouso autorizado, 9402. Salvador, 3436. Bom dia, Sam 3436, continue em aproximação, aguarde pista livre, informe visual com a pista, último teto informado 510, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Reportaremos, 3436. Solo 49, livre à direita, reparte pista livre. Vai livrar à direita, 240 e 2. Livrou a pista, 240 e 2. 240 e 2, chamando 219. 219, 240 e 2, obrigado. Bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha, 3299. Avistamos a cabeceira dela. A chuva aqui no externo que está moderada. Aqui já está uma chuva mais light, ok? Gente, grato pela informação, está 3436, pouso autorizado, vento 100 graus, 189. Tem muito tempo de posição, galera. 3436. Fala 5-3, libera o direito, chamando 219. 219, Gabriel. Capitã 3895, decolagem autorizada, pistão 0, vento no 00 graus, 209. Decolagem autorizada no 0, Capitã 3895. Informe, bom dia, contato radar afastado de Salvador, 63.000 sudoeste, chegando a cruz de Itap, reporte para o município. Chamo controle Salvador 20.8. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, o Senhor 3895, decolado, passando 2.000. Bom dia, contato radar, Sambuno, São Bruno, nível 340. Via São Bruno 340, passando de boa, Leda. Autorizado, Leda. Obrigado. Delta 3, meu pai, outro com o seu uniforme, ajuste, chama 020. 28. Gente, Guardião 05, informe após o cruzamento da Bahia. Autorizado a linha e decolar 0, vento 100 graus, 139. Liberado em área, decolar 06, 500 pés do Guardião 05. E 080 Mike Serra Gufo. Gente, Mike Serra Gufo, voe na Boa de Amã, guarde a descida. Mantenha 080. Vamos lá, mantenha 080 Mike Serra Gufo. Controle a possibilidade do SAR 3745, voando os Mótica. Negativo. Suba via, é 3745. 6216, decolado Altamo 2, chama o controle de Salvador, 20.8. Controle Salvador, 20.8, Salvador, uma boa, Xalé 6213, São Bruno. Xalé 6213, contato radar na decolagem, subavia, segue São Bruno, transmissão DOC, para nível de voo 360. Ao 360, via São Bruno, DOC, Xalé 6213. meia, poste visual com a pista, o último está conformado, 877. Tem condições de manter essa velocidade até marca 2 tempos? Sim. Gente, mantenha a velocidade até marca 2 tempos. Controle Salvador, Xaneme 2-3, possibilidade de voar Nondro? Sim, mas via, Xaneme 2-3. Segue tráfego 10 horas, 35 milhas, como sudeste, passando 4.500 pés para 4.000 pés, Sirius 22. Rio 9890 reduza para 220 mais. 2209. Eu gosto da Golfo Escuta. Sierra, contato radar, 71 milhas norte de Salvador, ou na proa de Bonf para interceptar a chegada a Bonf, aposto em inglês descida. Acho que o Golfo Sierra disse que mantenha 4 mil pés hoje, conforme o número 050, o Oscar Golfo Sierra. Chame de Santo Recife, frequência no 23 decimal 8 até no 28 decimal 8. Deixa eu chamar o Santo Recife, 228, alterna 288. 123 decimal 8 até no 288, chamando a 213. Eu aqui essa mensagem, a primária seria? 123 decimal 8, primária, secundária, 98 decimal 8, para o chamando a 213. 238, 238, Golo 250, alinhando com a JPZ pista 0, vento 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4. Linha livre de decolagem, então no 0, com 250. Operação para o sequenciamento, curva à esquerda para 020, limite que ele mais que 00 de sombra. 9890, informe iniciando a revisão para a velocidade 1970.

Tirapu, Ed 1 para 050, você pode ir a Duna, contra 3378? Aguarde. Aguarde. Volo 250, chame 125, frequência 12685, alternando 25145. Pode ser 45, bom, 25, você mudaram 245, bom, 250. Coordenação no atraso reportado setor, pelo Romeu Oscar. Essa é verdade. Você me escuta? De 378, preparação para final do procedimento, curva direita, proa 060. O limite é o que vem aqui no 00 de cima. 060, Salvador, 3378. Eu não sei se eu estou falando, mas estou no chat. Pego, salvo, ao 3, 2, 2, 2, Houston, 409890. Sendo autorizado no 20 graus, 120. Repouso, 109890. Gente,